De rolê no maricota, leva ela pra lá, essa mina tá na bota. Sei que vai rolar, de rolê no maricota, leva ela pra lá, essa mina tá na bota. Sei que vai rolar, faz sim, caiu, faz sim pra mim. Jardim, Brasil, é a tropa mesmo. Faz sim, caiu, faz sim pra mim. Jardim, Brasil, é a tropa mesmo. De rolê no maricota, leva ela pra lá. Essa mina tá na porta. Sei que vai rolar, de rolê no maricota. Leva ela pra lá, essa mina tá na porta. Sei que vai rolar, faz sim, caiu, faz sim pra mim. Jardim, Brasil, é a tropa mesmo. Faz sim, caiu, faz sim pra mim. Jardim, Brasil, é a tropa mesmo. Leva ela pra lá, essa mina tá na porta. Sei que vai rolar, de rolê no maricota. Leva ela pra lá, essa mina tá na porta. Sei que vai rolar, faz sim, caiu, faz sim pra mim. Jardim, Brasil, é a tropa mesmo. Faz sim, caiu, faz sim pra mim. Jardim, Brasil, é a tropa mesmo.